Latam 3520 da Presidente Ponte. Recife, Centro Recife, por favor. Centro Recife solicitou que voasse Ponte. Da Presidente, posição Ponte, gente. Chama o centro no 2085, no 2545, 3520. 2085, 1355, obrigado. No 2545, a secundária. 2545, obrigado. Para o táxi Gol 1817, está com 155 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, Alterna Galeão. Gol 1817, táxi via Pátio, Indy Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera reporta pronto, ajuste 1018. Pátio, Indy Alfa, ponto de espera reporta pronto, com Gol 1817, 1018. São 3399, remoto 12 autorizado, reporta táxi. Voo 8-7, autorizada a linha de decolar, pista 1-0, vento 1-0 graus, 9 nós. Autorizada a linha de decolar, 1-0, voo 8-7. Salvador, muito bom dia, é o Webjet Whisky Juliette Sierra. Whisky Juliette Sierra, bom dia, prossiga. Whisky Juliette Sierra, no Pátio 3, solicito autorização de reboque para o Pátio Principal, box número 04. Juliette Sierra, autorizado início do reboque e reporta para ingresso no Pátio Principal. Reportará para ingresso no Pátio Principal, Whisky Juliette Sierra. No 7, decolado aos 43, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, gol no 807. Boa noite, gol no 807, decolou na Leda Brite, da Leda Brite. Boa noite, 17, boa noite, contato radar, suba para o nível 360, saída da EL. 360, da EL, gol, boa noite, 17. Então, 3399, taxia via Pátio Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera reporta pronto, o ajuste 1018. Que Juliette Sierra, após a passagem da aeronave da TAM, iniciando o táxi a partir da remota 12, após a mesma estar livre, ingresso no pátio principal, reporta no término de fim número 4. Whisky Juliette Sierra, ciente, após a passagem do TAM, está autorizado o ingresso no pátio principal, reportará para o término. São 3399, autorizada a linhagem de decolar pistão 10, vento 1, 10 graus, 9 nós. Centro Recife, 1251, 133-25. 251-325, confirma? 133-95, secundário. 3395, obrigado, uma boa noite. Controle 120, bom voo. Controle 120, boa noite. Boa noite na 3399. Boa noite, contato radar para nível 360, conforme autorizado. 360, com referência, pode voar direto, Leda? Afirmativo, após Leda, vou abrir. Direto, Leda, obrigado. Bom dia, frequência livre, Whisky Juliette Serra. 3520, correção 3399. Supla para o nível 320, restrito pelo centro. Restrito 320, 3399. Centro 3399, Centro Recife no 251 no 3395.